O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Put your flags up in the sky. Claudinha Leite aí, ó, o tal de Pitbull, que não é o cachorro, mas Jay Lopes. E aí, engraçado, é seu, é meu, que nada, é dela só. É dela só, ela, mano. É, we are one, nós somos um, eu sou um, porra nenhuma disso aí. Ai, ai. Tá de brincadeira, né? Que desgraça é essa aí, meu Deus do céu. Não acredito aí que eu tava vendo, não. Fazer jus a The Offshore 2014 FIFA World Cup. Jura? É a trilha, eu não tô sabendo, não, ué. Oficial. Pera da aí. Copa do Mundo 2014 Made Brasil. É a trilha ela oficial. Que vai abrir? É a música oficial. Ah, tem porra. Aí. Vou repetir o nome dos artistas. Pitbull. Alguém conhece esse diabo? Eu rapaz, não. Só o cachorro. Eu também. A música é dele. Aí, além dele, tem J-Lo. J-Lo, nossa, que coisa mais meiga. É, Jennifer Lopez. É, que bom. E o que eu acho mais engraçado é o filho de uma égua que não é o cachorro, que diz assim: Cláudia Leite, obrigado. E aí ela entra com aquela porra: é meu, é seu, vai tomar no olho. Rapaz, eu sou... Nossa, tamo mal, hein? Assim, bem representados? Nossa! Padrão FIFA, é. Melodyne, depender, né? Depender disso, né? Claudinha. Nossa. Melodyne. World Cup Soccer, só se for socar o ouvido da gente, né? Com certeza. Então. Deus me livre, discreto. Alguém. Só por isso eu não vou ver nenhum jogo da Copa. Ah, não, velho? Você tá aí, rapaz, na lado da Fonte Nova? Mas não vou, não. Daqui a pouco eu me bato com essa criatura aí, pronto. É meu, é seu, é dela, pronto, não é não. E também, se você se deparar com ela, você vai querer fazer alguma coisa, o Pitbull vai estar ali do lado, né? Tá bom, eu levo meu gato. Ai, ai. Pois é, compadre do Rock, nós estamos começando aqui mais uma edição de número 16 dessa confraria do Rock Taboca City. E aqui tem a Rosa. Oi. E o Jack Bracan. Fala aí, rockerada. E eu, Eric Domiciano. Pois é, depois desse interstício um pouco longo, estamos retornando para dizer que nós somos citados, viu, gente, no episódio número 24 do podcast chamado Os Comentadores. Lá que faz parte o ALX, Fernando Minotto, Igor Gudima, que o ALX lá que ouviu que eles fazem isso aí com todos os podcasts e fazer a avaliação dele, crítica de todos, não só ele, mas os demais integrantes. De que adorou realmente o set list, foi de primeira, foi incrível, mas que a gente precisa realmente dar uma melhoradinha no web e tal, essa coisa toda, e que acharam bastante interessante. Citou o nome da gente, isso aí foi referência da gravação da edição 12, que eles ouviram, né? E periodicamente eles sempre estão ouvindo as edições mais recentes, o que eles acham de interessantes, eles colocam a gravação lá. Eu achei muito bacana, porque no mundo hoje podcastal, vamos dizer assim, brasileiro, nós temos em torno de 200 podcasts. E a gente foi aí ouvido por essas pessoas e até mesmo avaliando que seria interessante comentar. E fizeram comentário. Beleza. Aí, Rosa. É uma coisa assim, pelo menos a gente difundir mais a nossa confraria, né? Com certeza. Tá precisando, né, divulgar mais, né? Uhum. Já teve esse elogio, né? Assim, lógico que toda crítica é construtiva mesmo. E eu acho até legal ter mais crítica, porque crítica faz a gente crescer. Crescer, porque o elogio também faz a gente ficar mais ponderado, né? Tipo assim, opa, a gente acomodado. Então, a crítica faz a gente, opa, vamos ver o que, que tá vindo pra melhorar mais ainda, né? Exatamente. Mas fiquei feliz de saber disso, viu? Eu também. É. Deixo aqui os nossos agradecimentos a eles. Isso, com certeza. Então, quem quiser também ouvir esse podcast, o nome é Os Comentadores, vai lá no Google, vocês vão ver lá, bota lá o podcast, que vocês vão conseguir acessar esse podcast, mais um nosso nacional, e que é bastante difundido e também formador até mesmo de opinião entre as pessoas que ouvem, e que é muito importante. E também, beleza, nós estamos chegando aqui com essa edição, como eu falei, sem o Romário. A gente vai dar nossa prece aqui, mas ele vai estar com a alma junto conosco desse negócio, que eles ajudou muito a desenvolver essas gravações aqui, e que hoje é formato que está graças a ele. E desde já, eu abro aqui uma campanha Volta Romário. Volta Romário, o baixinho? Não. Não, não é o baixinho, é o nosso Romário. Aliás, é o seu, o dela, o nosso Romário. Pois é. O Romário, eu vou mostrar essa campanha pra ele, pra ver se ele fica sensibilizado, porque ele é um cara muito, como posso dizer, rústico. Com a melhor forma da palavra para me dizer outras cositas mais. Eu sinto isso, ia fazer uma grande falta, né? Porque os comentários dele eram bem inteligentes, bem, com umas ótimas sacadas. Assim. É, uma visão ampla, né? Mas, com certeza. E conhecedora. E conhecedora da matéria. Com certeza. E do mundo. Nossa, parece isso até artista de noticiário de variedades. Então, verdade. Mas hoje então nós iremos começar aí, né, com o nosso primeiro set list de músicas, e viremos aqui com Mint, Dark Water, depois The Kinks, Sunny Afternoon. Musicaço essa, viu? Nossa, mais uma vez é o nosso Ricardo Brassim, juiz de fora da nossa República de Minas Gerais, trazendo conosco aqui essa seleção, e também Deep Purple, Smoke on the Water, trazido aí pelo José Maria Torres Filgueiras, de Juiz de Fora, Minas Gerais, que eu acho que Jack e Rosa, eu acho que eu vou mudar de Taboca City para República Juiz de Fora. Rapaz, rapaziada pega pesado, né? Rapaziada é presente, ainda bem. É presente, pois é. Então, vamos lá. See you.

Purple, Smoking the Waters, trazido aí pelo José Maria Torres Filgueiras, da República Juiz de Fora, Minas Gerais. Que sonsaço, que solos, que crescimento de som, né, Jack? Rapaz, isto é um hino. Isto é um hino, um verdadeiro hino. Tocado por cinco gênios. Sensacional. A condução de bateria de Ian Paice. Ian Paice, fantástica, fantástica. A marcação do Roger Glover no baixo. Eu não vou, dispensa comentários, falar de Gillan, dispensa comentários maiores ainda, falar de Ritchie Blackmore. Nos momentos áureos mesmo da própria banda. E o John Lord, o John Lord. Ah, John Lord é um papa. John Lord é o papa, é. Pronto, acho que Jack aí disse tudo. Não é não, roqueirada? Com certeza, e vou lhe dizer mais. Essa música por si só dá um filme, porque ela conta o que passou na gravação do Machine Head 72. Sim. Que um cara simplesmente entrou e tocou fogo no estúdio. E eles tiveram de gravar nos corredores do hotel. Pra você ver. Fantástico. É situação. Smoke on the Water, que muita gente até confunde com, por exemplo, Narguilé, ou então. Sério. Teve gente que já comentou a respeito, né? Mas não sabe exatamente bem o porquê, né? Da história em si. E anterior, outro musicaço aí. The Kinks, Sunny Afternoon, que é o Ricardo Brassin da tal República. Juiz de Fora, só tem fera aqui, né? Tô. Só fera, olha só. Não Kinks. Posso dizer o contrário. Infelizmente, é verdade. Essa indicação foi fantástica. A música, ela tem... Assim eu percebo, ela é de 66. É, eu percebo que tem uns toques meio country e a parte vocal é fantástica, né? E eles tinham uma certa ironia nas letras, né? Que era uma coisa também de ironizar um pouco a sociedade inglesa, que é muito bom. Você pega algumas coisas do Kinks, assim, alguns discos, que é ironia pura, sabe? Você falou dos meus primeiros punks, sabia? Essa coisa de ironizar. Você considera... Eles, de uma certa forma, eles influenciaram, né? Os dois irmãos, né? O Ray Davies e o Dave Davies. É. Outra música fantástica, eu adoro mesmo, do Kinks, é The Really Got Me. Puta que pariu, que sonsaço. E essa é mais antiga ainda, hein? E o som de guitarra, de solo, puta que pariu. Imagine fazer um som naquela época e do jeito rasgado que era, potente, sem esses grandes equipamentos que nós dispomos de hoje. E tem uma versão do Van Halen, né, Eric? Já viu, né? Que é matadora. É matadora essa versão. E abrimos aí com Mint, uma banda belga aí que lançou recentemente um novo EP aí em março. Um som aí deles com quatro músicas, com belas melodias e arranjos bem ousados e letras extremamente inteligentes. E é um som assim, vamos dizer, interessante no âmbito ali do indie rock, com algumas coisas de teclado, com a mesclagem de eletrônica. Um som aí recente que eu achei bom colocar lá na confraria, acho que cabe sim. E é esse som aí que vocês ouviram. Não é esses grandes sons que nós ouvimos, mas é um som, contemporaneamente falando, é um som bem, vamos dizer, atual. É, eu confesso que não é a minha praia, eu não conhecia, mas eu gostei da linha de contrabaixo. Uhum. Eu não conhecia essa banda também, não. Que jamais na sua linha, Rosa, que você até já se predispôs mais a ouvir. É, com certeza. Achei interessante também, gostei. Uhum. E belga, né, uma coisa diferente, né? É verdade, bem diferente. Nós somos acostumados a ver mais participações da Holanda, que tá ali do lado. Exatamente. Né? É verdade. E tanto é que, engraçado, mas ele escreve, né, nem francês, nem belga. Belga em si, holandês, olha só que coisa. Eu achei diferente isso até. Que louco. E ali fica parecendo aquela dobradinha na América do Sul, igual a nós, né? Argentina e Brasil. Eles também, Bélgica e Holanda, tem uma certa rivalidade ali entre países que estão ali um lado do outro. É verdade. Então, a única coisa realmente belga que eu conheço e que é extraordinário, nossa, as cervejas belgas são maravilhosas. As melhores cervejas do mundo estão lá. Verdade? República Tcheca, além da Alemanha, e até mesmo algumas bebidas lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos. É dito a escola New Belgium. No caso, as cervejarias que estão lá postas e lançadas no dia de hoje. Que maravilha. Quando você fala em bebida americana, só me vem Jack Daniels na cabeça. É Califórnia. Que isso, a melhor cerveja do mundo é Cristal. Puta que pariu, água pura. Ah, Maria. Olha, e Jack, voltando sim, só para o seu Jack aí, Daniels, estamos falando de Califórnia, não estamos falando de Tennessee, não, tá? Pois é. Então, para poder saciar a nossa remodelagem, o nosso revitalizar a nossa cobertura, que não é de chocolate, mas sim figadal, vamos trazer aí uma vinheta bem tendenciosa a essa questão etílica aí, que diz que é, entre outras coisas, a pílula. Bom, deixa eu botar aí e depois a gente comenta, tá bom? Ok. Pílulas de vida do Dr. fazem bem ao fígado de todos nós. Cuidado, é o homem torpedo, explode por tudo, sofre do fígado e não sabe. Para ele, pílulas de vida do Dr. Ross. Pílulas de vida do Dr. Ross trazem saúde para todos nós. Gostaram do Ciro, da Cirandinha? Vamos ter do Ciro no final. Sabe o que eu achei engraçado? O cara apareceu assim, o Lobo Mó falando e parecendo tipo assim: a lá levando pra vovozinha, né? Filha do Tatu, cara, igual o Lobo Mó falando assim: ô, poderão. Então, peraí. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vá. É, Rosa fala aí que é a Chapeuzinho Vermelho e vai lá, Lobo Mó. Vai o Jack Bacan aí. Vai. Eu quero ver aí, vai, vocês dois, vai lá. Você já tomou sua pílula, vovozinha? Aqui quem fala, Lobo Mó ou o Homem Torpedo? Meu, vai explodir tudo do seu fígado. Que coisa, rapaz. Vendeu em algum momento da vida esse negócio? Rapaz, se eu disser que esse Digo aí é dos anos 50, que pílulas de vida do Dr. Ross e que até hoje existe, você acredita? Até hoje existe? Exerce. Rapaz, aonde foi parar o engove? Essa aí é uma das cérebres, entre outras, aqui na confraria, jingles realizados nos anos 50 e que realmente foi num período lá de extremo sucesso realizado. Essas pílulas de vida aí são rosadas e brilhantes, redondinhas. Afirmava deles o reclame veiculado nas rádios no país da década de 40, até pouco antes, dizendo assim: pequeninas, mas resolvem. Então, sabe aquela coisa que é pequenas empresas, grandes negócios? Uhum, imagino. Aquela coisa, talvez, dizendo assim: o tamanho não é documento. Pois é, tiquitito pelo cumpridor. Pois é, então. Então. Então, mas ao mesmo tempo ele diz, né? Era o rojão de uma das mensagens comerciais mais conhecidas e que marcaram época no país, dizendo que era pílulas de vida do Dr. Ross fazer bem ao fígado de todos nós, sendo uma explosão de, talvez, felicidade, né? Para poder atender ao fígado, né? Nesses momentos mais etílicos que eu e o Jack, principalmente, às vezes estamos ali. Eu vou, acho que, procurar esse negócio na farmácia para ver se resolve mesmo, se é de vida, viu? Se bem que naquela época não existia isso, né? Em caso de sintomas não desaparecer, né? Procure o médico imediatamente, né? Eu acho aí que essa é da boa, Rosa, porque não precisa nem médico para receitar. Justamente. É, e... tô sabendo que tá sendo vendido no mercado negro ultimamente. É, ela e as pílulas azuis. Como eu vou ter um presentezinho para vocês dois, breve, vou mandar no correio. Se eu encontrar aqui, eu também vou mandar junto aí, de brinde. É, pois é. Pequenas e eficazes. Vinham em latas cilíndricas de alumínio com tampa de rosca. E dizem que era raro também, viu? Em todo o lar brasileiro. Imagina a potência. Que beleza. É. Então, por isso, é a pílula de vidro do Dr. Ross. Eu canto assim: pílula de vidro do Dr. Bode, entra pela boca e sai por onde pode. Demorou pra fazer essa letra, você. Um pouquinho. Mentira que eu peguei do cara ali que colocou isso. Então aqui é mais uma vinhetas e jingles, né? VJ, VG, como nós baianos falamos aqui, né? E partimos para uma nova agressão no nosso ouvido que tanto a gente sente prazer. Rosa, o que é que você vai trazer aí pra nós? Nesse próximo bloco a gente vai ouvir Beach House, Mindfin, puta que pariu, Joey Ramone, What a Wonderful World, em homenagem até a Renatinha, a gente pode até homenageá-la, né? Happy. Ela que é a harmonica, né? E outra banda, Witch, Sweet Morning Light, enviada de novo pela República de Juiz de Fora, Ricardo Brasil. Juiz de Fora. Vamos lá, como é que é, Rosa, poderíamos dizer República de Juiz de Fora e Mineiro? Uai! É, uai, uai. Então, uai. Uai, vamos lá. Thank you. Learn much more than I'll ever knew. Yeah. shining bright on everything inside. Green is the grass, winter has passed, no sign of cloud. Wanna shout out loud. Acabamos de ouvir aí Sweet, Sweet Morning Light, enviada por Ricardo Brassin, República de Juiz de Fora, aqui, uai. Atuando aí, né? É. Com a nossa erva daninha aí que nós acabamos de ouvir. Puta, que som mesmo extremamente ácido. A guitarra, a pitada de blues. É, só ver. Esse órgão Hammond aí, tudo aí, o baixo. Caralho, o que é isso, Jack? E a linha de contrabaixo é fantástica. Eu confesso pra você que, pra vocês, que eu não conhecia essa banda. E fazendo uma rápida pesquisa, descobri aqui agora que Ken Hensley, do Raya Heap, tocou nesse disco de 71, chamado Weed. Aí comecei a notar que existem elementos de Raya Heap aí dentro. Mas muito bom. Um hard blues pesadíssimo. Fantástico. Fantástico. Ai, porra, foi um deleite. Pra quem gosta. Parabéns, Ricardo Brassin. É. Virei é, seu fã. Ricardo, mandando bem. É, depois de uma dessa aqui, Jack mais Rosa, a gente vai ter que convidar esse rapaz aí, que afinal de contas ele está bem atuante aqui. A gente vai chamar ele aqui pra poder participar conosco e o pessoal tentar ver o que, é que ele vai trazer pra gente aí de informações a respeito desse mundo dele, hard rock e clássicos que ele sempre coloca no nosso grupo da Confraria. Faça igual o Ricardo Brassin, compartilhe lá o vídeo na Confraria do Rock Tapoca City, e lá é só compartilhar um vídeo no YouTube que a gente capta como indicação e a gente faz a nossa seleção, que sabe também vocês entram, como o Ricardo Brassin sempre faz. Excelente. Ouvimos também o Joey Ramone, What a Wonderful World, a Renatinha Pia, e com certeza é uma boa homenagem pra ela, hein? É verdade. Música de 67, né? Do grandiosíssimo aí Louis Armstrong. Louis Armstrong, excelente. Vale a homenagem pra ele também, né? É, e a versão ficou bem legal, né? Boa. A seleção do Ramones ficou muito legal. Ficou muito bem feita, né? Existem certas músicas que vestem bem qualquer roupa. Essa é uma delas. É interessante que me chamou a atenção, viu, Rosa? É que é mais uma outra música antiga, né? Que o pessoal punk, não é aquela coisa daquele sarcasmo de alguma moda, eles também têm aquele lado sensível, né? Eu tô me referindo a não apenas esta música, mas me lembrando de uma outra do Sex Pistols, na verdade não exclusivamente do Sex Pistols, mas sim do Sid Vicious, né? Que ele gravou My Way. Much more than this, I did it my way. Feelings. Ah, Feelings. Feelings, nothing more than feelings. Maurice Albert, né? O nosso Maurice Alberto aqui, brasileiro, né? Trying to forget. Uai, eu sabia não, achei que tinha gravado My Way do Frank Sinatra. Feelings of love. T teardrops. Ah, é? Perdão, então. Gente, por favor, é porque eu tenho esse problema de trocar as coisas terríveis. O Felipe não é esse, não. Por favor, esquece. Não, mas tudo bem, ué. Deixa Maurício Alberto em paz. Logo por ser difícil. Tudo a ver. Pois é. E ouvimos também a banda que iniciou o nosso bloco, chama Beach House. A música chama Mike, é um duo americano de Baltimore, tá, dos Estados Unidos. E uma banda de indie rock, bem bacana, né? Se vocês puderem pesquisar mais, o disco novo chama Broom. Muito legal, achei isso bem lindo, assim. Pra quem curte essa linha de som, é uma das grandes coisas que eu descobri, que eu fiquei bem apaixonadinha pelo som deles. É o chamado Dream Pop, né? Do indie pop lá, que o pessoal sempre classifica, né? O rock and roll é tudo rock and roll, mas tem que separar, né? Classificar pra dizer que é isso, que é aquilo. E tem de rotular, né? Tem que rotular, não tem mas jeito. Mas tem uma influência de... Tem um certo psicodelismo também, mas tem. Com certeza. Que é chamado exatamente Dream Pop por essa referência, né? De levar você a sonhar, de você levar a outras visões, outras amplitudes, né? De pensamento, de visão e de percepção musical. Destacando aí, né, esse vocal grandiosíssimo da Victoria Legrand, que ela é francesa, por sinal. É. Mas a voz dela, dá pra sentir, né, Jack e Rosa, uma mescla de algo andrógena, né? Que você não sabe nem distinguir se é homem ou mulher, mas a voz da mulher é maravilhosa. É, lembra um pouco também até a Marianne Faithfull, pra quem já ouviu os discos, assim, a voz da Marianne Faithfull da década de 70, é uma coisa assim, gente, uma coisa pra quem já ouviu que é até assustador um pouco, assim, porque ela vai dessa. É, igual você falou, essa androginia, assim, aquela coisa meia. Difícil até identificar, parece até um homem cantando, né? É. Exatamente. Eu fiquei na dúvida, eu não conhecia a banda, eu fiquei na dúvida. Mas decididamente o indie não é a minha praia. Pois é, verdade. É, a gente entende. Então, vamos partir pro próximo setlist de músicas. E quem vai nos trazer a trilogia aí é o nosso grande Jack Bracan. Pois é, cara. Vamos começar esse bloco com Lynyrd Skynyrd, That Smell, The Midnight Oil, Progress. Essa faixa é ao vivo. E uma nova versão do Led Zeppelin pra Whole Lotta Love. Toma aí, rockerada! Tomorrow might not be here for you. Your politics are the

woman you need. Oh, oh. Bem, vocês ouviram aí uma nova versão de Whole Lot of Love, do Led Zeppelin. Rosa, você que trouxe isso pra gente, você poderia falar um pouquinho sobre essa versão? Com certeza. Em comemoração ao lançamento dos primeiros discos do Led Zeppelin, é um dos bootlegs, né, que coisa pirata, que saiu no dia 2 de junho. E é o seguinte, esse material está cheio de faixas extras, com mixagens cruas, faixas de apoio, versões alternativas, material inédito. Excelente. Tudo gravado na época. Imagina, gente. Excelente. Isso é um documento, Rosa. Justamente. Você trouxe um documento pra gente. Obrigado. É isso aí. Nada. Depois é só correr atrás mesmo, né? Eu achei sensacional. Muito bom, muito bom. Essa versão, eu senti aquela coisa de evidenciar mais o instrumental, aliado com um som mais aveludado, assim, da voz do Robert Plant. Bem cadenciada, bem madura ao mesmo tempo. Não aquela questão de vamos fazer aquele impacto de som num álbum que a gente está lançando aqui agora, não. Essa realmente é uma daquelas sobras de estúdio que você faz várias versões e essa é especial. De modo que não deixa de a gente dançar na cadeira como eu estava aqui e outros headbangers aí. Eu tô suado aqui porque a música é avassaladora sempre. Porra! É. Seja momento de Jimmy Page, seja momento de qualquer versão, com né? Robert Plant, com Joe Paul Jones e acima de tudo também um batuque aí grandioso, John Bonham, que nossa, amigo, não deixa ninguém parado quem realmente gosta do bom e velho rock and roll. Pega pesado, menino, né? Pega muito pesado. Mandou bem. Na segunda música que nós ouvimos desse bloco, The Midnight Oil, Progress. Uma faixa ao vivo. Estava doido para trazer, desde que eu iniciei essa tal da confraria aqui, essa banda aí que a gente conheceu na época, meio que no surf music ali inserido, mas essa banda post-punk aí australiana de Sydney, tá parada, né? O último álbum que eles lançaram foi em 2002, com o álbum Capricórnio. Eles até retornaram para fazer uns showzinhos aí em 2009, mas tudo em função de o Peter Garrett ter entrado aí na parte política mesmo. Ele pegou uma cadeira lá no Congresso e até hoje ele já passou por algumas pastas de meio ambiente e educação, né, em função, porque ele é insubstituível na banda. E aí não tem como realmente o Midnight Oil continuar sem ele, o frontman aí, Peter Garrett. E esse som aí, interessante também dizer que foi uma versão ao vivo, né? Eles estavam fazendo, lembram, gente, de um vazamento de óleo de um dos petroleiros em uma das costas, que houve uma grande comoção mundial que afetou animais marítimos ali, manchado de petróleo mesmo, de óleo. E a banda Midnight Oil, em protesto, porque eles sempre foram em suas letras também ambientalistas, vamos dizer assim, em frente ao prédio da Exxon Valdez, em 1990, botaram lá um palco lá meio no caminhão, botaram para quebrar lá, que a rua ficou toda interditada em cima desse episódio. E assim, é uma banda incrível, australiana, junto com certeza do AC/DC lá. Uhum. e é um som que tinha que ser trazido aqui a mais cedo ou mais tarde, porque realmente foi uma influência de épocas, com certeza isso aconteceu sim, e também de estilo de vida. E ele foi um defensor da causa mesmo, acho que ele chegou até a fazer umas palestras pelo mundo, né, defendendo essa coisa aí, né, do meio ambiente, parece. Também, também como político, a plataforma principal dele era exatamente nessa questão de meio ambiente. E a primeira faixa desse bloco foram os americanos do Lynyrd Skynyrd com That Smell, de um álbum de 1977, Street Survivors. Infelizmente, nessa mesma época, nesse mesmo ano, a banda sofreu um acidente aéreo e perdemos o vocalista Ronnie Van Zant, o guitarrista Steve Gaines e sua irmã Cassie Gaines, que era backing vocal da banda. É um bom disco e a banda se desmantelou a partir daí, voltando 10 anos depois. Isso foi uma paulada, viu? Foi terrível na época. Porque o Johnny Van Zant, vocalista, ele era não só a cara, a identidade do Lynyrd, mas ele tinha uma coisa interessante com ele. Ele passava a criar músicas a partir da própria experiência. Então, uma coisa de outro mundo, sui generis. Infelizmente, o rock and roll perdeu mais um grande vocalista, mais uma grande figura. No momento que eles estavam exatamente divulgando um dos álbuns que eles tinham lançado lá, né? E também com a sua turnê. E aí, infelizmente, aconteceu essa tragédia que... Olha, a palavra foi tão grande porque... Se fosse comparar outras bandas, tal coisa ocorrida não teria nem continuidade. Porque foi de extrema ausência mesmo de grandes pessoas, né, no mundo do rock e de banda mesmo, que totalmente desestrutura as suas bases. Sim. Anos depois do desaparecimento aí de Ronnie, os dois guitarristas, Alan Collins e Gary Rosington, montaram uma banda chamada Rosington Collins Band, com Dale Grant, a esposa, na época nem era, mas passou a ser a esposa de Gary Rosington, substituindo Ronnie nos vocais líderes. Agora, a grande ironia do destino é que o disco desse ano, de 77, é chamado de Street Survivors, e tem na capa a formação da banda, e por trás... É isso que eu comentar, porque inclusive retiraram esses álbuns que tinham sido lançados, não é isso, Jack? E depois botaram uma outra capa em função dessa tragédia, né, que ocorreu, que não havia clima absolutamente nada, né, para poder vender um álbum mediante uma tragédia ocorrida. Com certeza. Tragédia por tragédia, fogo por fogo, finalmente nós vamos aí trazer no Zumbalê da Bahia um grande cantor. Quando eu falo grande cantor, você vai ouvir algo, não vou dizer sui generis, mas eu vou pedir para vocês não se aterem à musiquinha em si, mas principalmente à letra. Outro dia a gente tava fazendo confraria aqui e Rosa falou assim: Eric, você tá sendo muito polêmico. Polêmico? Você vai ver esse rapaz aí com essa música que se chama... Cadê a porra da música? Senhor Delegado. Não. Não, ele perdeu a música. Diga que ele perdeu a música. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Tortura. Entre o amor e a cruz, vocês vão ouvir que, além do popularesco, eles eram grandes visualizadores do mundo, vamos dizer assim, underground, no meio... Cara, tá me fugindo a porra das palavras, no meio do clero, isso. Do clero! Pois é, você. Segura a batata aí porque o negócio é quente, viu? Esse Zumbalelê me mata. Zumbalelê da Bahia! Deixa aquela moça na primeira fila, muito ela me ama e eu a amo também, mas por ser um padre o mundo me nega o direito de amar como todos têm. No confessionário é que conversamos, igual a ela sou um pecador. Em vez de ouvir os pecados dela, felizes trocamos palavras de amor. sigo ou se renuncio. Estou indeciso entre o amor e a cruz. Para evitar a crítica da sociedade, esconder de todos este amor convém. Se amar é pecado, nós teremos juntos o doce castigo de querermos bem. O mundo não entende que o padre é um homem bem igual aos outros, no riso e na dor. Tem alma e tem vida, mas tem a batina que torna proibido este sonho de amor. Sei se prossigo ou se renuncio. Estou indeciso entre o amor e a cruz. Ó Deus, me responda, por que me entregaste uma cruz pesada como a de Jesus? Não sei se prossigo ou se renuncio. Estou indeciso entre o amor e a cruz. Amém. Ela fala amém. Ai, ai, ai, olha, se eu tivesse batido, não tinha dúvidas, viu? É melhor do que a cruz e a espada, porque o amor e a cruz, com certeza, preferia o amor. Gente? Tá todo mundo vivo? É, tá. Porque tá eu mundo, amor. Que isso, tá todo mundo assim, né? Mó penitência, mó... Atônito. Eu acho que parece até que a gente tá no outro lado do confessionário. Enquanto depois de ouvir tanta miséria, tanto pecado aí, nossa, a gente parece que tá fazendo a função do padre, só parado assim, atônito, flutuando nossos ouvidos para poder ver se foi aquilo mesmo que nós ouvimos. Rapaz, pelo amor de Deus, pelo amor do padre. Ele tá indo se tem a batida, o amor. Que é isso, rapaz? Que é isso? Bem, numa época, né, que tinha essas coisas, nesses delitos religiosos, né, de você dividir entre Jesus e um amor, né, carnal, é melhor, né, essa coisa extremamente, como posso dizer, extremamente, é... Eu tô ficando doido dessa porra. Eu tô fugindo as palavras todas aqui. É... Ah, enfim... É de atordoar mesmo. É de atordoar. Eu tô realmente despombarizado o juiz aqui agora. Então, assim, você vê que se fosse no dia de hoje, não era pecado você ficar entre a batina e a mulher. Realmente, mais pecado parece ser mais grave de você ser pedófilo ou até homossexual. Já deu. Já. Esse cidadão aí, esse visionário, né, dos bastidores, por favor, Jack, me ajude. Eu vou-me embora. Não vá não, não, não, fica aqui. Eu prometo que eu não vou tocar ela novamente aqui. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Meu Deus. Mas nos bastidores cléricos, né? Ou clericais, né? Esse rapaz... Esse cidadão é da onde? É da casa da porra. Ah, é. Meu Deus do céu. Esse rapaz aí, com o nome chamado Célio Roberto, de Palmeira dos Índios de Alagoas, ele tem essa música aí para reflexão e exaltação oratória de Peso da Consciência. A música Entre Amor... É um hit lá. Entre Amor e a Cruz. Deve ser o hit lá dentro da igreja. Estou indeciso entre Amor e a Cruz. É ótimo, hein? A letra é profunda mesmo, hein? Porra, é profunda. É igual um nabo no traseiro. Ele também teve um grande sucesso chamado Não Toque Essa Música. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Onde é que você arruma essas coisas, hein, Eric? Eu não vou aguentar. Olha pra fêmea aí, hein? Ah, que isso? Eu não sou ateu, eu sou agnóstico, então eu posso falar essas coisas sem nenhuma preocupação. Alguém tem? Ô, você é católico por acaso? Eu? Eu não. Eu tenho formação, mas não sou não. Passo pela porta da igreja e digo... Que você é? Ah, é, mas não sou praticante, né? Uhum. Então só tem a igreja aqui mesmo. Eu só tenho uma dúvida, Eric. Sim. É, não toque esta música ou não toque nunca meus discos? Eu vou fazer melhor, eu vou tocar sempre essa música, dizendo que não toque essa música aqui na nossa confraria, como vocês vão ouvir agora. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Nossa. Meu Deus. Pois é, o tal do rapaz aí era fã de Elvis Presley, também era todo invocado com jaquetas, com grandes fivelas, óculos escuros. Era aquele povo lá invocado com jovem guarda, povo do Nordeste que foi a São Paulo. E o cara fez até um grande sucesso, chamou bastante atenção entre as TVs na época, né? Entre eles lá, ele foi ao programa como Bolinha, foi Silvio Santos até mesmo, olha só, recepcionou ele no programa dele. O Raul Gil, o Chacrinha, Fábio Cavalcante, e também participou daquele grande programa lá que faziam, né? Almoço com as Estrelas e Clube dos Artistas. Já deu! Não, tem mais aqui! Ele também participou mais recentemente, em 2008, do Rei Majestade. É desgraça. É aqueles bem brega mesmo, sabe? Silvio Santos trazendo, desenterrando aquele povo antigo. Era, olha... E também, ele vendeu, né, 250 mil cópias com a tal da música aí que eu falei. Não toque essa música. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Isso é mais. Enfim, fez tanto sucesso que até estendeu além mar, América do Sul. Que ele foi também lá para países como Argentina, Uruguai, onde residiu por 2 anos. Foi para Paraguai, Bolívia, Colômbia, Venezuela e no Chile, que participou um dos maiores festivais que nós temos aqui na América do Sul, lá em Viña del Mar, que eu conheci e é bem linda mesmo. Inclusive, até o Morse também tocou em Viña del Mar, para você ter uma ideia. Ah, mas o Chile, depois Brasil e Argentina, é a terceira... É. Potência rock and roll da América do Sul. Da América, né? Do Sul. É verdade. Os artistas internacionais, por exemplo, tem Lollapalooza no Chile. Que foi antes do Brasil, pra vocês então, terem uma ideia. Quando os artistas vão fazer turnê pela América do Sul, são os 3 países que geralmente eles passam: Brasil, Argentina e Chile. Verdade. E também foi compositor de outras músicas aí. Tal de Homem de Pedra, foi o carro-chefe lá no terceiro disco dele. Também fez o tal de Inferno da Vida. Os títulos são incríveis. O outro aqui é Kiss Me Kick. Se você ver o que está escrito aqui, é Beijo-me e Salte, né? Pule, kick, vai, né? Dá um chute, meu, sei lá, em kick, né? Não. E Acerbe, o imagina, rock do reggae. Já deu. De Genival Lacerda. Pois é. Vocês devem ter ouvido um dia, né? De que é esse jegue, né? É isso aí. Que maravilha. É. Algum... Aonde fui amarrar meu jegue, hein? Pois é, no poste aqui da confraria. É. Alguém aí para comentar a tal música aí que eu falei tanto, né? E aí também a gente até comentou, mas alguém para concluir? Bom, pra mim vai virar o meu jargão. Passo. Eu não conheço esse artista, né, assim, nunca ouvi falar, mas eu achei a letra, assim, interessante, profunda, né? Eu também achei. É pra refletir. Muito, muito. É, eu tenho certeza que o Jack Bacan vai, tipo, orar ajoelhado com a mão na cama ouvindo essa música pra poder refletir sobre a sua vida pregressa. Pois é, essa aí foi mais uma Zumba Lelê da Bahia, né? Com esse grandiosíssimo aqui, rapaz, Célio Roberto, com a sua cérebro e perspicaz e reflexionária, né? Entre o amor e a cruz. E chegando finalmente ao último set list, temos aí Black Sabbath, Heaven Hell, trazido aí por Ricardo Brassin. Não vou nem dizer de onde é mais. Por favor, Jack. Ó, vou começar por boicotar esse rapaz aí, né? Fora, né? Que isso, é? Brincadeira, tá, gente? Pode continuar mandando aí que... Por favor, não afugiste os nossos ouvintes. É. Jack, Black Sabbath, a fase do Ronnie James Dio, fantástico, fantástico. A banda muda de cara, um hit, outro hino do rock and roll. E nós viemos aí, né, com o Black Sabbath aí, acho que vale ressaltar. Porra, que confraria, hein? Vamos lá, ó. Black Sabbath, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, Deep Purple, né? E ainda por fora, ainda o tal do The Kinks. Puta que pariu, sem dizer os outros, né? Pode se lembrar do Reed, que tem lá o Ken Hensley do Raya Hip, que dá uma participação totalmente especial. Não esqueçamos. É, essa edição. E outra coisa, né? Trio parada dura mesmo aí, do heavy metal. Led Zeppelin, Deep Purple e Black Sabbath, pô. É. Viemos aí com... É difícil reunir os três, hein? Em perfeita harmonia. Verdade, não fale não. Sempre tem uma pancadaria aí entre eles. Brincadeira, gente. Não tem pancadaria não. Só se for entre os fãs, né? Dos lá doentes, no caso. Pois é, e aí pegando esse gancho aí. Olha só que nós trouxemos então. Pegamos bandas belgas, alemãs, americanas, australianas, inglesas. Eu deixei algum por fora aí? Não. Porra, foi um moleque aí. E brazucas também, né? E, sem dizer, os brazucas aí. Mas olha só que leque, no caso, internacional que nós trouxemos. Perfeito. É. E também, tanto é que até o We Are One, né, com a Pitbull, J-Lo e Claudia Milk. Ave Maria. A globalização. Então, depois, antes do Black Sabbath, iremos trazer o Jack e Fence. Sempre soube, Rosa. Ó, isso aí é uma reunião, assim, entre a Sandra Coutinho, baixista da Mercenárias, que vamos dizer assim, que é a primeira banda em termos de Brasil só formada por mulheres na década de 80, assim. Banda punk, maravilhosa, amava. E ela juntou com o Clemente, do Inocentes. Sim. E fez esse duo, lançou esse single aí. Eu achei bem interessante o som, viu? Opa, eu só gostaria de sublinhar que o Jack em questão não sou eu. Ah, não? Até mesmo porque senão Madame Lu me mata. Agora, se fosse você, olha só, Rosa, parecia até também, com todo respeito a Jack fãs, mas se fosse Jack Bracan, seria Jack e Fancy, a dupla sertaneja. Ah, essa vai me perturbar. Ai, ai. E para iniciar aí esse último set list da confraria, The Gentleman, Sorriso. Finalmente aí, né, nem um pão de juiz de fora. Eu não aguento mais esse povo, tô cansado já de dizer. Mas sim o Marcelo Ortiz aí, de São Paulo, capital, o que gerencia aí o grande psicotrópico da Antena Zero. Que vem com essa banda aí, Psychedelic Pernambuco, é o nome do álbum, lá mesmo, né? E que, de fato, uma banda de tão grande calibre, que quem participou desta banda não está nesta gravação e nem neste álbum, mas que chegou a fazer parte desta banda posterior a esse disco, foi nada mais nada menos do que Zé Ramalho. Para vocês sentirem o naipe da banda, que ganhou vários prêmios aqui no Nordeste, eleita 5 vezes consecutivas como melhor conjunto do Norte e Nordeste. Para vocês terem uma ideia. Vamos ouvi-los com atenção, então. Com certeza. Bom, encerrando aqui mais uma confraria do rock, Tapoca City, né? Nessa edição número 16, ressaltando aí que nós fomos comentados lá pelos comentadores. Também não esqueçamos de dizer que estamos também no Twitter. É, acredita, estamos lá. Está lá entre o @CRTabocaCity e você vai encontrar nosso perfil no Twitter. E vocês aí, por favor, dê as considerações finais. Rosa? Tamo chique, hein? Até no Twitter, hein? Bacana. É no Twitch. Bacana. A única coisa que eu conhecia e imaginava que ia estar é apenas nos tweets de som. É, um abraço a todos aí, né? Escutem e continuem compartilhando os vídeos com a gente lá, que você mandando, a gente tá colocando aí pra rolar aí na confraria aí. Um abraço a todos aí. Achei sensacional. Olha, eu gostei bastante dessa edição. Achei enxugadinha. Não diga isso, porque vai imaginar que realmente o Romário era só mesmo pra gente se molhar. É, não, sim. Ele, lógico, tá fazendo uma foto muito grande, porque os comentários dele é bastante inteligente. Você vê que ele tem um certo conhecimento na coisa, sim. Mas, seguir em frente, né? Fazer o quê? Mas, Romário, pelo amor de Deus, hein? Pelo menos, dá um ar de sua graça aí, né? Pareça, de vez em quando. Por favor. Como é o nome da campanha, Jack? E... Volta, Romário. Que não é o baixinho, tá, gente? Que não, favor, é o baixinho. Não confundam. Bom, pessoal, valeu aí a presença. Continuem escutando a gente. Obrigado, Rosa. Obrigado, Eric. E toca o barco. Até a próxima. E é isso aí. Confraria do Rock, Taboca City. A música que toca aqui é Você que Compartilha. Até mais. Yeah.

do rock. Tá bom. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Não toque essa música que eu não posso ouvir. Hoje é tudo nosso. Quando eu chamo o mundo inteiro pra jogar, é pra mostrar que eu posso torcer, chorar. Tortura. Onde é que você arruma essas coisas, hein, Eric? O programa que você ouviu foi de produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos foram de responsabilidade de seus realizadores.